Bem-vindos ao terceiro episódio, a terceira emissão da Hora do Chifrudo. Este episódio é chamado do Exorcista. Pronto, isto é a música do Satã. O Exorcista, vamos exorcizar ou não todas estas homenagens que preparámos ao Chifrudo. Vamos começar pelo Black Heavy Metal dos Ketzer, com White Eyes, a novidade Starless, um interessante álbum. Passamos para os Surge Assault com Get Drunk and Destroy, os Grand Extreme Black com Dead Sun Eclipse, os Endling com Subconscious Small Formations, os Augrimmar com Sultana, do álbum Moth and the Moon, Ancestors Blood com Elegies, Serpentine Creation com The Picture of the Great Apocalypse, Ancient Spheres com Ethereal, os Impiety com Atomic Wrath of Azazel, Shroud of Satan com At the Behest of Time e os Lord Matsigetgeitos, é um bocado complicado, com Nietzschean Isolation in a Garden. Acabamos com um clássico com os Isvin e o tema Erskerinen. E vamos já começar esta Hora do Chifrudo, o Exorcista. Yeah. E aqui ficamos com os Iswind. Ouvimos Erskarinen. Oi, oi, ainda não, já estava a apressar. Ouvimos Erskarinen retirado da demo EP, no Spellsonir. Bem, para trás ficamos com os Sketzer. Ouvimos White Eyes do álbum Starless, novidade do Sketzer. Pelas mãos da Metal Blade, Surge Assault, uma espécie de Carpathian Forest vitaminados, Get Drunk and Destroy, Grand Extreme, Black com Dead Sun Eclipse, os Edling com Subconscious Malformations, ao Grimmer também estamos a dar destaque o álbum Moth and the Moon com Sultana, Ancestor's Blood com Elegies, Serpentine Creation, The Picture of the Great Apocalypse, Ancient Spheres com Ethereal, Impiety com Atomic Wrath of Azazel, Shroud of Satan at the Behest of Time, Lord Matzkinkatus, Nietzschean Isolation in a Garden, este título mata-me, e finalizámos com os amigos Isvin. Este foi o episódio 3 da Hora do Chifrudo, o título do episódio O Exorcista. E ficamos por aqui. Ouça a nossa rádio World of Metal e acompanhem o blog onde vão poder ouvir esta emissão em podcast. Para a semana, ao próximo episódio da Hora do Chifrudo. Oh, black metal!